Voz leve, simpática, acolhedora, ideal para lojas femininas, cosméticos, perfumarias e pet shops. Oi, eu sou a Amanda. Você chegou ao Varejo Off, o maior site de offs para o varejo no Brasil e na América Latina. Precisa de uma locução envolvente, com aquele toque especial para conquistar seus clientes? Aqui você encontra a voz ideal para o seu tipo de loja. É só escolher, pedir e rapidinho o seu off chega prontinho para usar. Fácil, ágil e profissional. Varejo Off, a sua marca merece ser ouvida.